Liga aí, malandragem. Proceder é algo que se precisa ter. Sangue bom tem sim, até morrer. Não basta querer, você tem que poder. Mas eu vou dizer, sem competência chegado nem tente se estabelecer. Eu vi nascer muito moleque por aqui e vi morrer muito moleque por aqui. Mas aí vou aproveitar a rima, mudar de clima. Mandar uma ideia um pouco mais pra cima. A positiva liga um som inteligente que pulse na sua mente, o torne mais procedente. Tente ficar parado, é embaçado. Seu corpo pode até não mexer, mas seu espírito está agitado, acelerado. Você não pode se controlar. Eu já estive no seu lugar. O assunto agora é proceder. E não me importa se é homem, se é mulher. Tem que ter pré-requisito pra sobreviver. Pras minas não se fazer, pros manos não se crescer. E pra você me entender, sintonize R-A-P. Mas se quiser se abster de informação, fica só na condição. Sintonize P-A-G-O-T-E. Você não sabe o que fazer, eu te dou a letra e você finge que não sabe ler. Essa ideia me remete a uns anos atrás. Traz tempo bom demais, mas a gente guarda na memória sempre. Traz como recordação uma quebrada que eu morei, que tinha uma par de mano. Sangue bom e vacilão sempre tem. Já de Brasil, lugar hostil, foi criado meu mano Ney. E já vi otário quase chorando, pedindo desculpas por ter pisado no pé do malandro. Eu sei, parece estranho, até entendo. Só tô ligando, dizendo que era noção do respeito. Os tempos, os mano, as mina, os panos mudaram. A mídia, a TV fez um puto estrago numa parte. Maluco da quebrada, tipo blusa apertada, calça colada, lupa na testa. Entrada pra ser tirado, ridicularizado. Mas eu me calo, não falo e não gasto. Preto metido, a boia é embaçado. Cê tá ligado? Esses malucos não merecem um só neurônio meu queimado. Mudar de papo, eu tô empapuçado. Só citei pra você comparar. Notar de como tudo mudou, se modificou. E pode crer que vai mudar, mas é bom não se esquecer. E se mudar, tem que ter a ver, proceder. Sangue bom, de verdade é sangue bom até morrer. Pois a rua que se planta é o que se vai colher. Mas se tentar, tem que ter a ver, proceder. A ver, proceder. E o sangue bom de verdade é sangue bom até morrer. Pois na rua o que se planta é o que se vai colher. Mas se pintar tem que ter a ver, proceder. A ver, proceder. Mas o rap é o som do ano 2000. E quem se liga a criticar, querendo ou não, vai se ligar, viu? Você se ligou, a ideia abraçou. O proceder de responsa você apresentou. Tá com a gente pro que der e vier, não treme. Tipo olho por olho, dente por dente. Não viva assim tão violentamente. Sossegue a mente, pra ar não ser liquidado tão precocemente. Eu quero tudo que posso ter, só que no seu devido tempo. Trabalhando sem pressa, eu tô vivendo. Vou respeitando todo mundo assim que tem que ser. Seja lá quem for, seja lá quem é você. Sangue bom, de verdade é sangue bom até morrer. Pois na rua que se planta, que se vai colher. Mas se pintar tem que ter a ver, proceder. A ver, proceder. E o sangue bom, de verdade é sangue bom até morrer. Pois na rua que se planta é o que se vai colher. Mas se pintar tem que ter a ver, proceder. A ver, proceder. Não, não, não, é um barato que lhe é dado. E não se compra, não se vende, não é negociado. Trata-se de vivência e aprendizado. Conquiste e terá de fato. Eu falo sério e não viajo. E toda quebrada tem, você conhece também. Quem se sente bem, tirando todo mundo como Loki. Metido a dedo mole, mas cedo ou mais tarde se fode. Segura a bronca, segura o sacode. Ou aqueles manos que ficam bem loucos, se arriscam por muito pouco, roubando qualquer troco. É drão. 400 volts não é mole, não. Não é mole. Faz não. Qualquer sangue bom, desiste de ser ladrão. Então, essa é a hora, você não pode tremer. Senão vai assinar qualquer papel sem ler. No dever, pode crer, vão te esconder. É lá que o filho chora, dorme, acorda aí, a mãe não vê. Não vê. E 64 estados, age assim. Deixa o cara pendurado, seja ele ou não ladrão de fato. De quatro, de mãos e pés atados. De cabeça pra baixo, minado no baço. É embaçado. Segura a bronca quem procede bem. Roda, fica, sai, pum, sem caguetar ninguém. E esse papo de malandragem, papo sou. E todo mundo quer falar, gira, afirma, se pai, pum, moro. E o cara ali falou mal de preto, mas inexplicavelmente ouvia um CD do Racionais no talo. No seu carro importado, e que barato engraçado, eu não consigo entender. Eu não tiro ninguém, então não venha me desmerecer. Se não vou me crescer pra cima de você, como prova. De proceder, te faço engolir o CD. Porque é sempre bom não se esquecer. Se pintar, tem que ter a ver. Proceder, proceder. a ver pra você. Vou dizer: sangue bom de verdade é sangue bom até morrer. Pois a rua que se planta que se vai colher. Mas se pintar tem que ter a ver pro CD. A ver pro CD. De sangue bom, de verdade é sangue bom até morrer. Pois na rua que se planta é o que se vai colher. Mas se pintar tem que ter a ver pro CD. A ver pro CD.